agora 3 horas e 6 minutos. Muita gente sempre se perguntou o que fazer com aquelas placas, com as chapas de raio-x, né, que a gente faz, entrega para o médico devolve para a gente vai guardando porque não sabe onde jogar. E agora o Hospital Costa Cavalcante está desenvolvendo uma campanha para que a gente devolva essas chapas de raio-x lá no hospital para que passem por uma reciclagem e tenham outra destinação, uma destinação correta. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Tâmela Orcioli. A Tâmela é técnica em segurança do trabalho lá do Costa Cavalcante. Boa tarde, Tâmela. Boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. Tâmela, por que iniciativa dessa campanha? Bom, o Hospital Ministro Costa Cavalcante, ele tem um comitê de sustentabilidade que todo mês faz reuniões, né? E a gente discute algumas metas. Dentre essas reuniões, discutiu-se a possibilidade de fazer uma campanha para a coleta dessas películas, né, ou chapa, né, de raio-x. Porque, realmente, igual você falou, as pessoas levam para o médico analisa e depois você acaba levando para casa e não tem o que fazer. E não dá para descartar esse material no lixo comum. Ele é altamente tóxico, né, esse material dessas chapas. Isso. Esse material, ele é composto do quê? É uma chapa de plástico, só que para poder sair a imagem, vai um pouco de prata, que é um material pesado, né? É como é que fala? É tóxico para o meio ambiente, né? E se descartado incorretamente, demora mais tempo, cerca de 500 anos, para se degradar. Eu ia perguntar isso, quanto tempo, se eu jogar ali no lixo, vai lá para o lixão e tal, quanto tempo vai demorar até ele desintegrar totalmente? 500 anos? Em torno de 500 anos. Essa placa de plástico, só o plástico demora em torno de 100 anos, mas por ter a prata, demora mais tempo ainda. Então, vai em torno de 500 anos. É muito tempo mesmo, né? Causando muitos danos ao meio ambiente. Tamara, e depois a pessoa entrega lá, é feita essa reciclagem, e qual a destinação? Primeiro me explica como é que vai ser feita essa reciclagem. Então, o Costa vai ficar com a campanha durante um mês, são 6 pontos de coleta. Tem uma caixa de papelão, né, que está identificada, tem uma na cardiologia SUS, uma no centro clínico, uma no pronto atendimento, outra no pronto socorro, uma no centro clínico, no centro de oncologia e outra na clínica de oncologia. As pessoas que têm raio-x em casa, que o médico já analisou e que não tem mais a necessidade de estar guardando, pode levar lá, não tem custo nenhum, é só depositar na caixa. O que a gente pede? É que tire apenas o laudo médico, né? Porque no raio-x vem o laudo, que é um papel sulfite, descrita a patologia, e vem também o raio-x. Então, tira o laudo e guarda em casa. Porque muitas vezes, ainda hoje pela manhã, eu comentava quando chamava a entrevista, a sua entrevista aqui na programação da manhã, com o Guilherme Wojciechowski, que fala justamente isso. As pessoas guardam até para levar de volta para o médico, e sempre atrás de volta o seu exame. Então, não precisa levar a chapa do raio-x em si, levando o laudo já é mais que o suficiente. Isso, porque o que acontece? Digamos que seja alguém que está com algum derrame pleural, digamos, né? Tirou uma radiografia essa semana. Semana que vem o médico vai pedir outra, porque ele precisa ver a evolução. Então, muitas vezes, não adianta você guardar essa radiografia por um ano que seja, não resolve. Ele não vai conseguir saber o seu estado de saúde através de uma radiografia antiga. Ele vai pedir novos exames. Então, a gente pede, né, guarda o laudo, porque se ele quiser saber como que estava essa patologia anteriormente, ele vai conseguir detectar pelo laudo. Sem contar que essa chapa, a gente não tem condições de estar guardando ela na temperatura que precisa, então ela acaba colando muitas vezes no envelope, perde a qualidade da imagem. Você perde totalmente o objetivo dela e não tem mais destinação nenhuma, né? Não tem mesmo. E aí muitas pessoas que guardam, fala, não vou mais precisar, joga no lixo doméstico, né? O nosso lixo doméstico hoje, ele vai para o aterro sanitário de Foz. Nós, inclusive, fizemos uma visita lá. Muitos materiais que poderiam ser reciclados não são, porque as pessoas, infelizmente, ainda descartam de maneira errada. E essa película de raio-x, ou essa chapa de raio-x, ela é muito prejudicial para o meio ambiente, né? Demora muito tempo para se decompor. E essa prata, ela pode, sim, sair da chapa de plástico. E contamina o solo, contamina, né? O solo, lençol freático, né? Porque, infelizmente, ali próximo do aterro sanitário, a gente tem lençol freático, não tem jeito. E de que maneira vocês vão fazer essa reciclagem? O que vai ser feito após fazer? Porque vocês contrataram, como o custo da máquina, né, para fazer a reciclagem é muito alto, vocês tiveram que contratar uma empresa, né, para fazer. Isso. O Costa, ele não tem o equipamento para estar reciclando essas chapas. Então, o que a gente vai fazer? Um mês de campanha, a gente pede para que a população de Foz do Iguaçu vá até o hospital para colocar, depositar a sua chapa de raio-x, né? A campanha vai se encerrar, acho que em junho, né? No mês de junho. Então, tem um mês aí para estar levando, né? Essa chapa. Nós vamos chamar uma empresa de Curitiba, que a gente já teve o primeiro contato com eles. Essa empresa é que vai levar esses raios-x, né? E eles é quem tem a máquina para estar fazendo a separação do plástico e da prata. Essa prata, ela pode ser, dá para fazer bijuteria, dá para fazer talher, mas nós não temos o equipamento próprio para isso. Ah, certo. Então, né? O material reciclado, ele não volta aqui para o Costa, então, não volta para vocês. Não. A empresa que vai dar a empresa vai reciclar. A empresa que vai reciclar e vai ver o que é possível ser feito. O importante é isso, é que as pessoas se conscientizem de que não tem mais necessidade. Eu preciso confessar que eu tenho vários raios-x em casa, né, minha, do meu esposo, dos filhos e tal, e fico sem saber realmente como. Então, vai guardando, tem uma gaveta lá que é só para guardar raio-x, vendendo as pastinhas, envelope e tal, só guardando o raio-x. Então, as pessoas já sabem agora, tira o laudo médico, que é importante guardar, né, e levam a película, né, lá para o Costa. Isso, pode levar. Vai lá, as caixas vão ficar lá o dia inteiro. No caso do pronto-socorro, fica 24 horas a caixa lá. Se quiser ir de noite levar um raio-x, pode levar e jogar lá, né? O que a gente enfatiza bastante é leva o raio-x que o médico já analisou. Claro, né? Claro. Isso é importante. Uhum. Vocês estão começando agora essa campanha, já deflagraram, já tem algum resultado, as pessoas já começaram a levar, como é que está? Sim, graças a Deus, está dando certo, né? Que é o objetivo mesmo. Até o momento nós temos pouco mais de 50 quilos de raio-x, ele pesa, dá a impressão de que não, mas pesa bastante. A gente tem a intenção de juntar o maior número possível, né, para poder chamar a empresa para levar uma quantidade significativa. Então, na verdade mesmo, a iniciativa é justamente para preservar o meio ambiente aqui de Foz do Iguaçu, já que vocês aqui não vai ter mais nenhuma outra destinação aqui para o hospital, nem para Foz do Iguaçu, a gente vai, né, se ver livre desse material. Sim. A empresa vai dar a destinação e, né, de quebra vocês vão estar fazendo esse trabalho aí de preservar o meio ambiente, preservar o solo aqui em Foz do Iguaçu. Sim, inclusive tem durante a pauta, né, que surgiu nas nossas reuniões, eu pesquisei, existem outros hospitais, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, que também fazem esse tipo de campanha. O rapaz que eu entrei em contato, né, da empresa de Curitiba, ele falou que Cascavel faz duas vezes ao ano, todo mundo vai levar e eles conseguem muitas películas, muita chapa de raio-x. E vocês estão agora dando esse start, né? Com certeza vai ter um resultado muito bom. Assim, que o iguaçuense aí, ele adere a essas campanhas mesmo, e é uma coisa que a gente vai estar tirando de dentro de casa o material tóxico, né? Então, com certeza, vocês vão estender por um bom tempo essa campanha. Se a pessoa não tem o que fazer com aquilo lá, não precisa descartar incorretamente, né? Leva lá pra gente que a gente vai dar um jeito nessas chapas para que elas sejam recicladas. Também lá você falou que vocês têm um comitê, né, de sustentabilidade. Como é que é esse trabalho? Que outro tipo de ações vocês têm lá que dá para destacar para a gente? Então, a gente se reúne mensalmente, né, todo mês tem que ter uma meta. Para esse mês, a nossa meta foi a campanha das películas. A gente está tentando entrar com uma campanha na redução do consumo de copo plástico, né, no hospital. A gente sabe que existem setores que não há essa possibilidade, né? Mas a gente, nos setores em que dá para diminuir esse consumo, a gente vai estar distribuindo, no caso, setores administrativos, que toda hora você está indo lá puxando um copinho descartável para tomar água. A gente pode dar um jeito de entregar uma caneca para esse funcionário, né? Outros setores que não há essa possibilidade, a gente vai ter que deixar, não tem jeito, né? Os pacientes que vão lá também não tem jeito da gente estar controlando. Então, assim, a gente vai tentar agir onde realmente é possível. E é mais uma coisa de conscientização também, sim, né, Tamila? Porque com certeza. Se eu posso pegar um copo aqui, né, e ficar com ele o dia inteiro, ao invés de cada vez que a gente vai lá no bebedouro, puxa um copo, né, existe, com certeza o plástico é um material que demora muito, né, para... 100 anos. Exatamente, 100 né, então, o plástico, então, ele então, que é muito da conscientização, em termos que hoje se fala em sustentabilidade, em preservar o meio ambiente, né, acho cada um fazendo a sua parte, né? Uma gotinha no oceano, mas cada um fazendo a sua parte auxilia muita gente, né? Sim, ano passado a gente fez a Semana da Sustentabilidade, a gente foi até o aterro sanitário, filmamos lá, porque eu não conhecia, né, a realidade de Foz do Iguaçu, e assim, pelo que eu analisei lá, pelo que nos foi passado, o nosso aterro vai chegar um momento que ele não vai mais suportar. Pelo que nos foi passado, em torno até 2023, acho que ele suporta. Depois disso, a área que tem lá é a área de preservação permanente. Então, aí vai caber às autoridades pensar no que vai ser feito, né? Porque lixo a gente produz a cada momento, mas se todo mundo se conscientizar e conseguir ao menos reduzir um pouquinho dessa produção de lixo, como você falou a questão do copo, se eu tenho um trabalho administrativo, né? E posso utilizar o mesmo copo durante todo o dia, eu já vou estar auxiliando na redução da produção de lixo. Interessante também as pessoas que tomam muita água, no meu caso, assim, eu tomo bastante água, interessante ficar sempre com uma garrafinha, isso. Né? Eu tenho a minha garrafinha aqui, eu tenho meu auxiliar aqui, o Edilson, sempre traz uma aguinha pra gente aqui, mas às vezes eu prefiro usar a garrafinha que ela fica cheia aqui, em temperatura ambiente, você vai tomando, e também ajuda bastante, né? Com certeza, lá na nossa sala é assim, no meu setor, que é administrativo, então cada um tem uma garrafinha, hoje, ali na sala, ninguém mais usa o copo descartável, é mais para alguém que vem de fora mesmo, né, algum visitante. Tamila, com relação ao lixo hospitalar, fugi um pouquinho aqui do nosso assunto, mas às vezes em casa a gente acaba produzindo algum lixo desse tipo, por exemplo, alguma seringa, né, você tem, utiliza tanto para aplicar medicação, insulina, ou mesmo, exatamente como você falou, pessoas diabéticas que utilizam para insulina, cartelas de medicamento, vidros de xarope, remédios, qual que é o descarte correto? Sempre tem aquela dúvida, eu posso jogar, eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, jogam direto no lixo, às vezes quando é seringa alguma coisa, tem essa preocupação, enrola no guardanapo, aquela coisa, tira a agulha, né? Às vezes muitas pessoas não guardam aquele invólucro, né, que vem na uhum. agulha, tem que jogar direto, é um perigo também pro pessoal que recolhe o lixo. Recolhe. Como é que a gente pode fazer para descartar esse material então, corretamente? O que eu já vi bastante, no caso meu pai fazia uso contínuo, né, de medicamento que tinha que aplicar, né? A gente pede ou descarta dentro de uma garrafinha de plástico, que ela tem tampa, depois você pega essa garrafinha com esse material que contaminado, né, que tem agulha, e leva num posto de saúde, porque eles têm a caixinha, né, a gente chama de descartex, né, para poder fazer o descarte adequado. Se eu jogar esse material no lixo comum, com certeza, você, sem querer, na hora de retirar o lixo, você pode se furar. O pessoal que faz a coleta de lixo aqui da cidade também pode sofrer algum acidente, que a gente fala acidente de trabalho. Claro, né? Não deixa de ser, lógico, uhum. Claro, né? Então, se não tiver uma garrafinha PET, uma caixinha de papelão, lacra ela, escreve o que que é. Só que aí você tem que levar essa caixinha que está com esse material perfurocortante, leva num posto de saúde, ali no hospital municipal, fala, olha, aqui são seringas de insulina, você pode descartar para mim? Que eles têm descartex lá, é possível fazer o descarte correto. É aquilo que a gente está falando, né, Tamila? Vai da conscientização de cada um, né, de fazer o descarte correto desse lixo. Acho que não custa nada a gente fazer a nossa parte, em caso de seringa, em caso de pessoas que fazem curativos em isso. casa também. Às vezes tem uma pessoa que faz uma cirurgia, tem que trocar o curativo em casa mesmo ali uhum. e joga direto no lixo. Acho que é muito interessante fazer, dar essa orientação para o pessoal, que não façam, coloca uma sacolinha, guarda, ao invés de jogar no lixo direto, leva na unidade unidade de saúde mais perto. Isso. Ali, não tem tantos postos espalhados pela cidade, né? Então, com relação aos vidros, o que, que a gente sempre fala lá para os nossos colaboradores? Vidro que está quebrado ou vidro inteiro, você pode pôr numa caixa de papelão e identifica ela. Vidro quebrado. Se está inteiro, identifica lá. Vidro inteiro. Lacra ela para, sei lá, alguém não passar lá e abrir, né? Para evitar que isso aconteça. Porque daí a pessoa que vai vir coletar esse vidro, digamos, o pessoal que faz a coleta aí de lixo da cidade, ele já vai saber, fala, opa, aqui eu vou cuidar, porque senão eu posso me machucar, né? Interessante, então. Então, essa campanha agora do raio-x, ela vai até... Qual é a data, o prazo final dela para as pessoas entregarem? Então, a gente lançou a campanha no dia 6 de maio, né? A nossa intenção é até o dia 6 de junho. Se a gente vê que está tendo um resultado bom, né? A gente pode até estender mais um pouco. E a gente espera que a população realmente vá e leve essa chapa de raio-x que está aí guardada em casa, que não tem mais utilidade, porque a gente acha que não acontece, mas acontece sim. Inclusive, antes de ontem, a gente conversou com uma pessoa lá no hospital, né, uma dona de casa, ela falou, ah, eu joguei no lixo. Poxa, jogou no lixo. E a gente tem que pensar nas futuras gerações. Hoje a gente tem um lugar para depositar o nosso lixo, mas e os nossos filhos, né? Exatamente, exatamente. Então, orientar o pessoal e levem lá. Então, são várias unidades que estão recebendo dentro do complexo ali do Costa Cavalcante, né? Tem no pronto-socorro, na oncologia. Todo aquele complexo hospitalar ali do Costa tem a caixinha para depositar o seu raio-x. Isso. Então, tá bom, Tamila, obrigado pela sua participação. Tomara que o pessoal participe mesmo e que daqui a pouco você volte e dê, olha, deu tanto sucesso. É que daqui mais um tempo, no segundo semestre, a gente vai fazer de novo essa campanha. Então, uma orientação para você. Você iguaçuense, tem então o seu raio-x, a sua chapa que você não vai utilizar mais, tira o laudo e leva lá, pode levar no envelope mesmo, quem não tiver leva numa sacola. Isso. Mesmo e vocês dão a destinação correta. Isso. Né? Tá certo, Tamila, obrigada pela sua participação. A Tamila então é técnica de segurança do trabalho do Hospital Costa Cavalcante e lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfos.com.br. Obrigado mais uma vez, Tamila, obrigada. pela sua participação.